Rádio Antinoeb dá agora início aos melhores da rádio. Um momento de descontração com boa música e um grande apresentador, Paulo Santos. Olá, amigo ouvinte, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, referente ao dia 4 de agosto de 2010. Um programa com realização e apresentação de Paulo Santos. Espero que tenha tido um ótimo dia de quarta-feira. Espero que esteja a ter um ótimo final de tarde de quarta-feira na companhia da Antena Web. Se está de férias, umas ótimas férias para si. Se está a trabalhar, a continuação de um ótimo trabalho para si. Se está simplesmente em casa, a tratar do seu marido, dos seus filhos, dos seus netos, então a continuação de um final de tarde na companhia da Antena Web, no programa Os Melhores da Rádio. Vamos começar musicalmente esta nossa emissão de hoje com três temas musicais. Primeiro tema, Fábio Júnior e Bonnie Tyler, Sem Limites para Sonhar. Segundo tema, Chitãozinho e Chororó, Alô. E terceiro tema, Tony Carreira, Para Estar Contigo. Fique bem, fique na companhia da Antena Web. Boa tarde. Há uma chance da gente se encontrar. Há uma ponte pra nós dois em algum lugar. Quando um homem e mulher se tocam no olhar, não há força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Onde o trem tem que parar. Tô na contramão, te esperando pra voltar, pra poder seguir sem limites pra sonhar. Pois é só assim que se pode inventar o amor.

firmamento. Se me pedires, não é demais. E se quiseres o azul do céu, basta dizeres que eu penso a Deus e até peço mais para estar contigo. Olá, amigos ouvintes, votos renovados de uma ótima tarde para si, na companhia da Antena Web, no programa Os Melhores da Rádio, referente ao dia 4 de agosto do ano de 2010. Espero que esteja a gostar da nossa seleção musical, que foi feita a pensar em si. Vamos retomar então a música, desta feita com mais dois temas musicais. Primeiro, Beto, Contra Tudo e Todos. Segundo tema, Rosana, O Dom do Nosso Amor. Boa tarde, fique na nossa companhia, na companhia da Rádio Antena Web. Boa tarde. Numa vida perdida e vencido, já rendido a um destino que não escolhi. O azar de não ter sorte no amor acabou no mesmo dia em que te vi. Latitudes, longitudes impensáveis, coordenadas que ninguém sabe dizer. Quando menos esperava, eu encontrei este amor que para sempre quero ter. Pois tu és meu anjo protetor, tu afastas qualquer dor com teu sorriso de criança. Por ti quero de novo acreditar e prometo que vou lutar para não deixar morrer a esperança. As memórias vão ficar para sempre, passado não vou mais apagar. Os sentimentos são para quem os sente, mal daquele que não sabe amar. Thank you. Contra tudo e todos, eu tenho a certeza que este desafio podemos ganhar. Quanto mais difícil fica a conquista, mais difícil fica alguém nos separar. Como um fantasma que se esvai à luz da lua, eu vejo o meu passado ficar para trás. Desprendo-me de tudo porque sei que contigo a meu lado sou capaz. Pois tu és meu anjo protetor, tu afastas qualquer dor com o teu sorriso de criança. Por ti quero de novo acreditar e prometo que vou lutar para não deixar morrer a esperança. As memórias vão ficar para sempre, o passado não vou mais apagar. Os sentimentos são para quem os sente, mal daquele que não sabe amar. Mal daquele que não sabe amar. Cada manhã será do nosso amor. Olá, amigos ouvintes, estamos na reta final do nosso programa de hoje, mas ainda há tempo para lhe deixar uma receita para a sobremesa para o seu jantar, que é morangos com iogurte. Preparação: você limpa os morangos muito bem limpinhos, lavados muito bem lavadinhos, deixa-os inteiros dentro de um recipiente e coloca-lhe umas gotinhas de limão por cima e coloca dois iogurtes ao seu gosto. Mexe tudo muito bem mexido e leva ao frigorífico. Fica uma receita maravilhosa para este tempo em que está realmente muito calor. É uma sobremesa que sabe mesmo muito, muito, muito, muito bem. Morangos com iogurte. Digo-lhe que é de comer e de chorar por mais. Então, chegamos ao final de mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, referente ao dia 4 de agosto do ano de 2010. Prometemos voltar na próxima semana, à terça e quarta-feira, no horário das 19 às 19h30. Então, fique bem, fique na companhia da Antena Web. Boa tarde e até lá!